Capítulo 1. Os Mestres Espirituais. Shri Chaitanya Mahaprabhu não é ninguém mais do que a forma combinada de Shri Radha e Krishna. Ele é a vida daqueles devotos que seguem estritamente os passos de Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami e Shri Sanatana Goswami são os dois principais seguidores de Srila Swarupa Damodara Goswami, que atuou como servo mais íntimo do Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, conhecido como Vishwambara, outro nome de Deus, né? Deus tem nomes infinitos. Então, ele é conhecido como Vishwambara nos primórdios de sua vida. Srila Raghunatha Dasa Goswami foi discípulo direto de Srila Goswami, Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami. O autor dessa coleção, Shri Chaitanya Charitamrita, destaca-se como discípulo direto de Srila Rupa Goswami e Srila Raghunatha Dasa Goswami. O discípulo direto de Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami foi Srila Narottama Dasa Thakur, que aceitou Srila Vishwanatha Chakravarti como seu servo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur aceitou Srila Jagannatha Dasa Babaji, o qual iniciou Srila Bhaktivinoda Thakur. É de mestre a discípulo, a sucessão discipular funciona assim, pessoas autorizadas, né, para transmitir o conhecimento do mestre ao discípulo. É assim que funciona, né, o Parampará. Tem gente que quer parar o Parampará em Prabhupada, né? Mas o Parampará não para, é a sucessão discipular de pessoas autorizadas por Deus para transmitir esse conhecimento. Então aqui está se falando de mestre e discípulo. Este, por sua vez, Srila Bhaktivinoda Thakur, aceitou como discípulo Srila Gorakshora Dasa Babaji, o mestre espiritual de Om Vishnupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, que é o mestre divino de minha humilde pessoa. Quem está falando aqui é Prabhupada, né? Como pertencemos a essa corrente de sucessão discipular oriunda de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, a presente edição, tá? Vou prestar atenção, Bimala. A máquina está com problema. Não, eu estou bem, eu, alma eterna, estou bem, mas a minha carcaça já está com alguns probleminhas. É, esse corpo é uma rede de ignorância, uma rede de misérias. Então, a presente edição do Sri Chaitanya Charitamrita não incluirá nenhuma novidade inventada por nossos cérebros diminutos, mas apenas os restos do alimento comido originalmente pelo próprio Senhor Krishna. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu não pertence ao plano mundano dos três modos qualitativos. Ele pertence ao plano transcendental que está além da percepção sensorial imperfeita de um ser vivo. Nem mesmo o mais erudito dos acadêmicos mundanos pode aproximar-se do plano transcendental, a menos que se submeta ao som transcendental com uma atitude receptiva, pois é somente com esta atitude que se pode compreender a mensagem de Deus Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, o que se descreverá aqui nada tem a ver com os pensamentos experimentais criados por hábitos especulativos de mentes inertes. O assunto deste livro não é uma invenção mental, mas sim uma experiência transcendental real, que só podemos compreender aceitando a linha de sucessão discipular descrita acima. Tem uma onda por aí, né? Pessoa, você é escolhido, você não é escolhido. Você é divino, você é diabo. Não, todos podem e devem ser treinados e se tornarem mestres e se tornarem discípulos, servo do servo, né? Que é o que satisfaz Deus. Deus fica satisfeito quando a gente serve o seu servo. É como um pai comum e uma mãe comum, né? Quando você agrada um filho de alguém, esse alguém fica muito feliz, né? Nossa, ele gosta do meu filho, da minha filha, do meu neto, sei lá o quê, né? É, tem um monte de parentes, né? Então, da mesma forma, quando a gente serve o servo de Deus, a gente satisfaz Deus. E o mestre espiritual é o servo puro de Deus, né, que aceita discípulos, que treina esses discípulos, e desses discípulos que ele treinou, como o Prabhupada exemplificou, né? Então, o Prabhupada tem muitos, muitos discípulos. E aqueles mais capacitados foram treinados para se tornar mestres espirituais, que vão fazer outros mestres, e aí o parampará, a sucessão discipular, não para, né? Não é paramparou, é parampará. Não pode parar. Por quê? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Qualquer desvio desta linha, o leitor impedirá o leitor de compreender o mistério de Deus, Shri Krishna Chaitanya, e a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que não é diferente de Deus. Então, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita é o próprio Deus. É e não é, né, Bhima? É Deus pessoalmente. Então, quem quer entender Deus, quem quer amar Deus com todo entendimento, tem que ler essa coleção, tem que ter essa coleção. Porque essa coleção é a vida exemplar de Deus que veio viver um papel de sua maior devota. É, no começo pode parecer complicado, mas você vai ouvindo com calma, tranquilidade, que você, ouvinte, vai entender tudo. Até eu, que sou um Zé Mané, entendi um pouco. Teoria. É, pelo menos a teoria a gente tem que entender um pouco da teoria, né? E pôr em prática. Então, qualquer desvio desta, ou pessoas desautorizadas, sites desautorizados, e qualquer um que se recorrer a essas pessoas desautorizadas, impedirá ele de compreender o mistério do Shri Chaitanya Charitamrita, que é uma literatura transcendental, destinada ao estudo pós-graduado daquele que assimilou todos os textos védicos, tais como os Upanishads e o Vedanta e seus comentários naturais, tais como o Shrimad Bhagavatam, que a gente vai ler já já, e o Bhagavad Gita. Esta edição, calma, Bima, ainda estou pegando a manha de ler esse aqui, esse escaneamento é diferente do outro, né, do Bhagavatam. Esse aqui é melhor, porque esse aqui não pula a página, né? Você vai descendo e vai mudando automaticamente. Tá, ninguém perguntou. Não, o senhor tem razão. Esta edição dessa coleção Shri Chaitanya Charitamrita é apresentada para o estudo de eruditos sinceros que realmente buscam a verdade absoluta. É. Eruditos na cultura de Deus, erudito nas escrituras védicas, né? Não é a erudição arrogante. Não é a erudição, cadê a setinha? Está aqui. Não é a edição de um especulador mental, mas o esforço sincero de servir a ordem de uma autoridade superior. A vida e alma deste esforço humilde é o serviço a tal autoridade. Este livro não se destina... Não, desculpem. Tá. É um óculos novo, Bima. Até eu acostumar com esse óculos novo, né? Este livro não se desvia nem um pouco das escrituras reveladas, e por isso todo aquele que seguir a linha de sucessão discipular, forem treinados, né, as pessoas que foram treinadas, serão capazes de compreender a essência deles pelo simples método de recepção auditiva. Está vendo? Só por ouvir atentamente, a gente ler aqui os livros de Prabhupada, ler Prabhupada, ver Prabhupada, né? Ver a vida de Prabhupada em detalhes, uma pessoa assim vai compreender a essência de todo o conhecimento, porque Deus é o mais simples. O devoto puro de Deus é simples. Então, é muito simples, né? Ouvir o Deus simples, o representante de Deus simples, e a gente lendo aqui, né? A gente está lendo aqui Prabhupada. E Prabhupada já explicou, não em relação a ele, Prabhupada explicou que quem lê o néctar da devoção está... Ué, parou o relógio, Bima? Nossa. Ai, que encrenca aqui. Essas porcarias eletrônicas. E agora? Bom, vamos ler mais um pouquinho. Ah, não é fácil não, viu? Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Bom, é possível todo mundo conhecer todo o conhecimento sobre Deus através do simples método de recepção auditiva. Ouvir submissamente. É, não é aceitar tudo assim, sem perguntar, sem tirar dúvidas. É, inclusive, é uma recomendação de Deus, né? Que a gente entenda essa fé, essa filosofia, esse conhecimento que vem diretamente e pessoalmente de Deus. O primeiro capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita começa com 14 versos em sânscrito descrevendo a verdade absoluta, Krishna. Logo após, outros 3 versos em sânscrito descrevem as principais deidades de Vrindavana, a saber, Sri Radha Madana Mohana, Shri Radha Govinda Deva e Shri Radha Gopinatha Ji. O primeiro dos 14 versos é uma representação simbólica da verdade suprema. E todo o primeiro capítulo é, na verdade, dedicado a este verso em particular que descreve o Senhor Chaitanya e suas diferentes expansões transcendentais. A primeira manifestação descrita é o mestre espiritual que aparece como duas partes plenárias, chamadas o mestre espiritual iniciador e o mestre espiritual instrutor. Está vendo? Então nós podemos aceitar quantos mestres espirituais instrutores a gente quiser, né? Então quando a gente aceita a instrução de um devoto da ISKCON, um Hare Krishna de verdade, né? Então a gente imediatamente se torna discípulo daquele mestre espiritual instrutor. Resumindo, mestre espiritual instrutor é todo aquele que instrui o conhecimento sobre Deus, né? Então quando a pessoa é instruída por algum devoto, ele automaticamente se torna mestre espiritual instrutor dessa pessoa. E aqui Prabhupada fala que esses dois mestres, o instrutor e o que dá iniciação, são idênticos, posto que ambos são manifestações fenomenais da verdade suprema. A seguir, descreve-se os devotos que se dividem em duas classes, a saber, os aprendizes e os graduados. A seguir estão as encarnações do Senhor Krishna, os avataras, que segundo se explica, não são diferentes do Senhor Krishna. Estas encarnações são consideradas em 3 divisões. Encarnações da potência do Senhor, encarnações de suas qualidades e encarnações de sua autoridade. A este respeito expõem-se as manifestações diretas do Senhor Shri Krishna e suas manifestações para passatempos transcendentais. A seguir, considera-se as potências do Senhor Krishna, das quais descrevem-se 3 manifestações principais: as consortes no reino de Deus, Vaikuntha, a morada eterna, as rainhas de Dwaraka Dama e, acima de todas, as donzelas de Vraja Dama. Finalmente, apresenta-se o próprio Senhor Supremo Krishna, que é o manancial de todas essas manifestações. O Senhor Shri Krishna e suas expansões plenárias estão todos na categoria do próprio Senhor, a verdade absoluta energética, ao passo que seus devotos, seus associados eternos, são suas energias. Então nós somos a energia marginal de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Deus. Nós somos uma partícula dentro do corpo de Deus. Assim como tantos seres vivos, né, fazem parte de nosso corpo material grosseiro, da mesma forma, nós fazemos partes do corpo de Deus. Nesse exato momento, né? Nós estamos dentro do corpo de Deus e dentro dos mundos criados por Ele. Fundamentalmente, a energia e o energético são a mesma coisa, mas uma vez que suas funções se manifestam de forma diferente, são também simultaneamente diferentes. Desse modo, a verdade absoluta manifesta-se numa unidade diversificada. Esses livros de Prabhupada tem que estudar, né? Infelizmente a gente só consegue ler, né? Esta verdade filosófica que está em concordância com os Vedanta Sutras chama-se Achintya Beda Beda Tattva. Em português, Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. É o que explica Prabhupada aqui. Achintya Beda Beda Tattva. Se a pessoa não conhece essa filosofia, ele não vai entender nada, muito menos Deus. Então, esse Achintya Beda Beda Tattva, ou a concepção de igualdade diferentes simultâneas, é o que nós falamos aqui. Deus é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Ele está presente e não presente. Ele é onipenetrante, onipotente, onitudo. Na última parte deste capítulo descrevem-se a posição transcendental de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e a de Srila Nityananda Prabhu, com referência aos fatos teístas supramencionados. Agora vamos lá de a página. Calma, até o fim da coleção eu vou estar craque nisso. Ofereço minhas respeitosas reverências aos mestres espirituais, aos devotos do Senhor Krishna, às encarnações de Krishna e suas porções plenárias, às suas energias e ao próprio Senhor primordial, Sri Krishna Chaitanya. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya e o Senhor Nityananda, que são como o Sol e a Lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte de Gouda, para dissipar a escuridão da ignorância e assim maravilhosamente abençoar todos. Eu estou devagar, Bimala, mas se eu apertar um botão errado aqui, ferrou, né? Aí, tá vendo? Cachorro velho não aprende truque novo. O que os Upanishads descrevem como o Brahman pessoal é apenas a refulgência de seu corpo. E o Senhor Krishna, conhecido como a Superalma, é apenas a sua porção plenária localizada. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna. É o próprio Krishna pleno das seis opulências. E quem tem seis opulências é Bhagavan, outro nome de Deus, nome lindo, né? Bhagavan, Bima. Nome lindo, bonito, forte. Ele é a verdade absoluta e nenhuma outra verdade é superior ou igual a ele. E Bima, faz o que é bem babento aí, porque ó, tá feio o negócio aqui. Que este Senhor, que é conhecido como o filho de Shrimati Shatidevi, situe-se transcendentalmente no canto mais recôndito de vossos corações, resplandecente com a radiância de ouro derretido. Ele aparece na era de Kali por sua misericórdia imotivada. Para quê? Para outorgar o que nenhuma outra encarnação de Deus jamais outorgou antes, o conhecimento transcendental mais sublime e radiante do doce sabor de seu serviço. As aventuras amorosas de Sri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna outorgante de prazer do Senhor. Embora Radha e Krishna sejam iguais em sua identidade, eles separam-se eternamente. Agora, estas duas identidades transcendentais uniram-se novamente sob a forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Próximo ante ele, que se manifesta com o sentimento e atez de Shrimati Radharani, apesar de ser o próprio Deus, Krishna. Calma, estou ladeando a página. Ah, desce mais. Desejando entender a glória do amor de Radharani, as qualidades maravilhosas nele, que só ela aprecia graças ao amor dela, e a felicidade que ela sente ao compreender a doçura do amor dele, o Supremo Senhor Hari, ricamente dotado com as emoções dela, surge no ventre de Shrimati Shatidevi, assim como a lua surge no oceano. Que Shri Nityananda Rama seja o objeto de minha lembrança constante. Sankarsana, Sheshanaga e os Vishnus deitados no oceano Karana, no oceano Garba e no oceano de leite são suas porções plenárias e porções de suas porções plenárias. Rendo-me aos pés de lótus de Shri Nityananda Rama, que é conhecido como Sankarsana entre os componentes do Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, as expansões quádruplas de Deus. Ele possui opulências plenas e reside em Vaikuntha Loka, a morada eterna de Deus, muito além da criação material. Está lá no céu transcendental. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Shri Nityananda Rama, cuja representação parcial chama Karano Dakshai Vishnu, que está deitado no oceano Karana. É o Purusha original, o senhor da energia ilusória e o refúgio de todos os universos. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Shri Nityananda Rama, de quem Garbhodakshai Vishnu é uma parte parcial. Do umbigo de Garbhodakshai Vishnu brota o lótus onde nasce Brahma, o primeiro filho de Deus, o engenheiro do universo. Está vendo? Brahma é o engenheiro do universo. Mais um empregado de Deus, Krishna, né? O filho primogênito é um servo de Deus. O caule desse lótus é o local de repouso da multidão de planetas. Calma, estou ladeando a página aqui, Bimala. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Shri Nityananda Rama, cuja parte secundária é o Vishnu deitado no oceano de leite. Este Shirodakshai Vishnu é a super-alma de todas as entidades vivas e o mantenedor de todos os universos. Sheshanaga é sua outra subparte. O senhor Advaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja principal função é criar o mundo cósmico através da ilusão. Ah, isso aqui, vamos tirar uma print aqui, Bima. Vamos tirar uma print aqui. Vai, cadê? Calma, Bima. Então, o senhor Advaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja função principal é criar o mundo cósmico através das ações da ilusão, Maya. Estamos vivendo na ilha da fantasia, né? Onde todo mundo quer realizar o seu sonho, o seu desejo. Ele chama-se Advaita porque não é diferente de Hari, o Senhor Supremo Krishna, e se chama Acharya porque propaga o culto da devoção. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor, portanto, refugio-me nele. Ofereço minhas respeitosas reverências a Krishna, o Senhor Supremo, que não é diferente

consciência de Krishna. Tá certo? Tá certo, é aqui mesmo. É, hoje eu estou mais perdido do que deficiente visual em tiroteio. Até tomar água, peraí. Consciência de Krishna significa associar-se constantemente com a Suprema Personalidade de Deus em tal estado mental que o devoto possa observar a manifestação cósmica, do mesmo modo como a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o faz. Não é sempre que essa observação é possível, mas, às vezes, ela se manifesta tal qual o planeta escuro, conhecido como Rahu, que é observado na presença da lua cheia. É, pode ser que, já foi falado, né? Pode ser que os astronautas chegaram nesse planeta que é muito mais perto que a lua, né? No verso anterior explicou-se que todos os desejos na plataforma mental manifestam-se um após outro. Tá vendo? Que beleza! É só desejar a coisa certa porque o desejo vai acontecer, né? Na plataforma mental e depois manifestam-se um após o outro. Às vezes, contudo, pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, todos os registros podem tornar-se visíveis de uma só vez. No Brahma Sanhita 5.54 afirma-se que, Prabhupada cita um verso, né, e explica que quando uma pessoa está plenamente absorta em consciência de Krishna, seu estoque de desejos materiais fica reduzido. Na verdade, os desejos deixam de frutificar sob a forma de corpos grosseiros. Ao invés disso, o estoque de desejos manifesta-se na plataforma mental pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Então existem desejos materiais e desejos transcendentais. Então nós temos que cultivar o desejo da transcendência, né? Das coisas transcendentais. A este respeito, a escuridão ocorrida antes da lua cheia, o eclipse lunar, pode ser explicada como a interposição de outro planeta conhecido como Rahu. A astronomia védica aceita a existência do planeta Rahu, que é invisível. Às vezes, o planeta Rahu é visível na presença da lua cheia. Então, parece que esse planeta Rahu existe em algum lugar perto da órbita da lua. O planeta Rahu pode ter sido a causa do fracasso dos modernos excursionistas lunares. Em outras palavras, aqueles que julgam ter ido à Lua podem realmente ter ido a esse invisível planeta Rahu, que é muito mais perto que a Lua, né? Na verdade, eles não estão indo à Lua, mas sim ao planeta Rahu. Bom, agora a Prabhupada falou com todas as letras, né? Na verdade, esses astronautas, essas excursões, eles não estão indo à Lua, mas sim ao planeta Rahu. E após alcançar este planeta, eles voltam. Afora essa discussão, o problema é que a entidade viva tem imensos e ilimitados desejos de gozo material. E até, né? Tá, vou ler de novo. Calma, Bima, até o fim dessa coleção eu vou estar craque. Afora essa discussão, o problema é que a entidade viva tem imensos e ilimitados desejos de gozo material e ela é forçada a transmigrar de um corpo grosseiro a outro até que esses desejos se esgotem. É Prabhupada no momento final, né, de abandonar. Na verdade, no momento final de ensinar a lição final, né, como morrer para Deus, um médico perguntou para ele, qual o seu último desejo? E Prabhupada falou, eu não tenho desejos. Nenhuma entidade viva, não ter desejos é desejar tudo para Deus. Nenhuma entidade viva está livre do ciclo de nascimentos e mortes, a menos que adote a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Portanto, neste verso afirma-se claramente que, ao absorver-se plenamente em consciência de Krishna, de uma só vez a entidade viva, livra-se de desejos mentais, passados e futuros. Então, pela graça do Senhor Supremo Krishna, tudo manifesta-se simultaneamente dentro da mente. Com relação a isso, Vishwanatha Chakravarti Thakur cita o exemplo de Mãe Yashoda ao ver toda a manifestação cósmica dentro da boca do Senhor Krishna. Quando ele era criança, quando ele vivia o papel de uma criancinha, né? Lá por volta dos 5, 7 anos. Pela graça do Senhor Krishna, Mãe Yashoda viu todos os universos e planetas dentro da boca de Krishna. E Krishna era novinho, né? Quer dizer, fazendo papel de novinho, né? E você vê o poder de Deus. Não importa em qual forma Deus apareça neste mundo, neste universo, ou em outros universos, Ele é sempre Deus. E Ele sempre está em seu corpo eterno e transcendental. Na verdade, Ele é esse corpo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes de nosso corpo, mas Deus e o corpo de Deus é a mesma coisa, né? Sempre imperecível, independente da forma de criancinha, de mulher, de homem, de seja lá o que for. Desse modo semelhante, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, uma pessoa consciente de Krishna pode ver todos os seus desejos adormecidos de uma só vez e terminar as suas transmigrações futuras, recebendo esta oportunidade especial. E recebendo esta oportunidade especial, o devoto vê aberto o seu caminho de volta ao lar, de volta para a morada eterna de Deus. É o que todo mestre que não é um farsante vem ensinar, o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Ou para as moradas eternas de Deus, que são incontáveis, né? Essa criação material é apenas uma quarta parte de tudo que existe, é uma quarta parte do ilimitado. É só para a gente ter uma ideia, né? Como a cidade que nós moramos aqui, né, Bimala? A cidade é grande, mas a cadeia é apenas um quarteirão lá, um quarteirão ou dois. Nesta passagem explica-se por que vemos coisas não experimentadas nesta vida. Aquilo que vemos é a expressão futura de um corpo grosseiro, aquilo que vemos é a expressão futura de um corpo grosseiro, ou já está armazenado em nosso registro mental. Como uma pessoa consciente de Krishna não precisa aceitar mais corpos grosseiros futuros, seus desejos registrados satisfazem-se em sonhos. Portanto, às vezes, ao sonharmos, encontramos coisas nunca experimentadas em nossa vida atual. E agora, hein? Tábula de Noé tem que ladear, Bíblia. Então, na verdade, os desejos deixam de frutificar sob a forma de corpos grosseiros. Ao invés disso, o estoque de desejos manifesta-se na plataforma mental pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A este respeito, a escuridão ocorrida antes da lua cheia, o eclipse lunar, pode ser explicada como interposição de outro planeta conhecido como Rahu. Não, é mais embaixo aqui. Calma, Bimala. Calma, vou ficar craque até o final. Vamos parar aqui nesse verso. Enquanto existir o corpo material sutil, composto de inteligência, mente, sentidos, objetos dos sentidos e as reações das qualidades materiais, também existirá a consciência de falsa identificação e seu objetivo relativo, o corpo grosseiro. Então vamos parar nesse verso aqui. Bom, gente boa, essa coleção, o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Ah, é verdade, Bima, epa. Tá, a primeira coisa que aparece é a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto e já aparecem todos os livros disponíveis. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Fale com a gente. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Deixa eu ver aqui, pode ligar, né? Nossa, hoje tá feio, hein, Bímola? É, já sou ruim de serviço. Ainda o relógio, não, a gente não sabe quanto tempo já foi o programa. Ah, você avisa quando... Ah, melhor ainda. Ai, se não fosse a Bímola, viu? Então vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Onde nós paramos aqui? Paramos onde? Onde Prabhupada estava falando com o senhor Har Banslau. E mandou a carta, né? Claramente, Abai teria gostado de ir pessoalmente. Abai também lembrou ao senhor Har Banslau, é isso mesmo, de sua promessa de lhe fornecer um apartamento. Passo meus dias em Bombay com grande desconforto por falta de habitação adequada. Imagina quanto sacrifício o Prabhupada fez, hein? Mas a carta nunca alcançou o excursionista senhor Har Banslau. Querendo ir para o ocidente, logo que possível, Abai visitou Kripa Sindhu, um de seus irmãos espirituais, em Bombay, e pediu-lhe ajuda. Kripa Sindhu comenta: ele veio até minha casa e me pediu para ajudá-lo a ir para a América. Deu-me algumas revistas do jornal De Volta ao Supremo, as quais ele disse que eu podia mostrar às pessoas para pedir auxílio em seu nome. Eu tentei fazer algo nesse sentido. Apresentei Abai a um homem, um grande industrial, Reinad Kandelwala. E eu também fui. Nós três nos sentamos e eu disse ao homem que Abai queria ir para o Ocidente e que ele era um bom devoto e estava escrevendo e fazendo tantas coisas. Mas afinal de contas, o homem não ajudou. Como nós vamos ver para frente, ninguém na Índia ajudou o Prabhupada, né? Assim, falando de devotos, mestres, etc. É a, como chamava a senhora, não lembro o nome dela ali, é dona de transportadora, né? Foi ela a única pessoa que ajudou o Prabhupada assim, pessoalmente e diretamente. Kripa Sindhu disse a Abai que a Gaudiya Mata em Bombay fora algumas vezes auxiliada por uma piedosa negociante magnata. Ah, é, já está falando dela aqui, ó. A senhora Sumati Morardi, dona da Scindia Steamship Lines, linha de navegação em Scindias. Abai tentou vê-la, mas não conseguiu. Contudo, ele se entrevistou com um dos empregados da senhora Morardi, gerente da companhia Scindia, que ouviu o que ele tinha a dizer e, para surpresa de Abai, ela respondeu generosamente: Considerando Abai um santo genuíno, o agente da Escindia ofereceu-lhe um desconto de 50% no preço de uma passagem da Índia para os Estados Unidos. Ele chegou mesmo a escrever o plano de pagamento num cartão. Abai imediatamente começou a arrumar o seu passaporte e visto, mas não conseguiu levantar nem sequer metade da quantia. Anteriormente, em 1956, em Delhi, ele estivera lutando e sem lar, e agora, enquanto meditava sobre seus dois últimos anos de viagens fora de Vrindavan, sentiu que sua posição não tinha realmente melhorado. Talvez Krishna não quisesse que ele procedesse daquela maneira, mas uma coisa positiva ele conseguira: determinação de ir ao Ocidente e pregar. Lá ele certamente teria sucesso. Solitário e pobre, Abai retornou a Vrindavan. Tinha 62 anos, mas não pensava em se retirar. Mais do que nunca, sua atitude era reflexiva e renunciada. Como poucas pessoas o conheciam e como queria escrever, ele se mantinha solitário. Como um residente de Vrindavan, ele desfrutava de profunda paz. Fora de sua janela, o sagrado rio de Yamuna fluía num panorama pacífico para sua audiência particular. A vizinhança do Keshigata era calma, embora no preâmbulo da aurora ele pudesse ouvir alguns devotos se banhando e cantando. Quando a lua estava cheia, o rio parecia uma joia refrescante e resplendente. E de manhã o sol aparecia como uma mancha vermelha, um fogo consumindo-se atrás de uma grande parede opaca, finalmente explodindo e clareando todo o céu, até que na chama quente do meio-dia, enquanto o quarto estava na sombra, Abai pudesse ver da sua janela um cintilante sol a pino no céu, brilhando sobre a lâmina prateada do rio aprazível. Sem ter que sair de seu quarto, de sua porta, ele podia ver centenas de templos agrupados num raio de quilômetros, na acolhedora cidade de Vrindavan. A pontualidade dos cantos e danças públicos de Hare Krishna e os sinos ressoando nos templos, as canções subindo espontâneas ao Senhor Krishna em numerosos lares e nas ruas enchiam o ar de devoção. Na varanda, Abai podia cantar Hare Krishna no rosário sem temer interrupções. Estou lembrando da japa social, né, Bima? Todo mundo fica conversando e cantar no rosário Hare Krishna, que é bom, nada ou quase nada, né? É a japa social. Na varanda, Abai podia cantar Hare Krishna no rosário sem temer interrupções. Ele gozava de uma vida simples e quase despreocupada, com mínimas necessidades físicas. Algumas horas de descanso à noite, um pouco de alimento oferecido a Deus ao meio-dia, vestes das mais simples, e ele não tinha que lisonjear ninguém, manter ninguém, nem administrar a vida de ninguém. Sua mente e inteligência permaneciam livres e se mantinham constantemente a serviço de seu mestre espiritual. Ele via suas atuais circunstâncias como uma preparação para uma tarefa maior à sua frente. A despeito de sua idade avançada, sentia que mal começara o seu trabalho. Portanto, sentia-se confiante e guardava sua visão de uma associação mundial de devotos. Não era um sonho ocioso, embora ele não tivesse certeza de que iria se realizar. Mas ele sabia qual era o seu dever. Por enquanto, continuaria demonstrando sua visão, a visão de seus mestres espirituais predecessores, em artigos e livros. Mas logo que possível, ele deveria ir para o Ocidente. Os ocidentais, concluíra ele, não estavam satisfeitos com uma vida materialmente confortável, mas destituída de compreensão transcendental. Mais do que seus compatriotas indianos, eles estariam abertos à mensagem da verdade absoluta. Ele sabia que devia ir, e iria, se Krishna desejasse. Abai vivia frugalmente em Vrindavana, mantendo contabilidade exata de todos os gastos e de todos os recibos. Ele mantinha cuidadosamente um registro, como se estivesse dirigindo um negócio substancial, muito embora comprasse apenas um pouco de leite, alguns legumes, carvão para cozinhar, passagens de ônibus e selos, o seu maior gasto. Abai compôs um poema bengali, Adoração à Cidade Sagrada Vrindavana. As estrofes introdutórias, desculpem, tá, Bimala, acabou o tempo já, tá, vou parar aqui. Abai compôs um poema bengali sobre adoração a Deus em Vrindavana. As estrofes introdutórias eram especialmente autorreflexivas e pessoais. Estou sentado solitário em Vrindavana, Dama. Neste estado de espírito, estou tendo muitas realizações. Então, vou parar aqui para não cortar no meio. Deixa eu ver. Vixe. Nossa, grande, hein? Bom, então, essa coleção, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção para você ler de graça na tela em inglês. É, futuramente os devotos já falaram que vão colocar todos os livros de Prabhupada na internet. Em português, porque em inglês já tem todos. O que eu estava falando mesmo, irmão? Ah, é... É verdade. Então, você que quer a coleção na mão, é só clicar aí, livros novos. Clica aí, livros novos. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente e canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né, Bimala? Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare